Aumenta muito machucar. E a arma dela é o tempo, que parece não passar. Eu estou sempre solitário e não consigo ser solitário. Quero amor e fico só no suco, olhando pra parede. Eu não consigo fugir da solidão e continuo andando na contramão. Nem na mão da sua mulher, mas eu fico no limbo, comendo lixo, solitário, sofrendo sozinho. Solitário, sofrendo sozinho. Solitário, sofrendo sozinho.